Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu desejaria continuar hoje com o mesmo assunto da aula passada, mas eu fiquei gripado essa semana inteira, ainda estou, peço desculpas pelas interrupções que vai haver durante essa aula, para tossir, espirrar, suar o nariz e outras coisas agradáveis. E no resto da semana estava ocupado escrevendo um artigo que foi pedido por uma revista americana, não diria ainda qual é, sobre outro assunto completamente diferente, e não tive sequer tempo de pensar no assunto da aula. Então eu vou interromper um pouco esta série, que vamos retomar na semana que vem, e hoje vou abordar o assunto que eu fiquei estudando durante a semana. Na verdade, um curso de filosofia só vale na medida em que o professor seja um filósofo que está na ativa, e que ensine precisamente aquelas coisas nas quais ele está pensando, não uma matéria estabelecida, já consagrada em manuais e livros, textos, né? Isso aí não é ensino de filosofia de maneira alguma. Isso pode ser um ensino sobre filosofia, mas não é ensino de filosofia. Para aprender filosofia, o único jeito é você ver o sujeito filosofando na sua frente, isso é, ele falando daquilo que ele está realmente interessado no momento. Tá certo? Então, eu não acho que essas interrupções, essas voltas que eu dou aqui sejam uma coisa prejudicial. Ao contrário, eu acho que isso ajuda as pessoas a pegarem o que é a verdadeira dialética de uma vida dedicada à filosofia. Né? A filosofia entendida, evidentemente, não como pura disciplina acadêmica ou profissão, mas como um modo de ser. Mas, já dizia Ortega y Gasset que assim, serão filósofos todos os que não podem ser outra coisa. Ou seja, se você não tem outro jeito senão você filosofar, então você é um filósofo. Agora, se você escolhe aquela profissão, como poderia ter escolhido ser jogador de futebol, ou cantor de rock, ou qualquer, ou político, então é melhor você fazer outra coisa. Então, essas notas que eu tive tomando, que são ainda um rascunho para um artigo que eu vou fazer, elas dizem respeito ao fenômeno do populismo. Essa revista começou uma discussão sobre populismo um mês atrás. Bom, queriam saber o que que eu penso deste conceito, termo, como queiram chamá-lo. Eu vou ler aqui uns pedaços e vou comentando com vocês. O sucesso do termo populismo ao longo da última década proveio da sua dupla utilidade. De um lado, fornecia aos adeptos da democracia ocidental um pretexto para evitar a palavra comunismo, numa época em que, apesar das sábias advertências de Jean-François Revel, já volto a elas daqui a pouco, havia se tornado de bom tom fazer de conta que o falecimento do regime soviético levara junto para o túmulo o movimento comunista mundial. De outro, fornecia aos comunistas o véu de invisibilidade temporária de que mais necessitavam para recuperar-se da pancada recebida em Moscou e reconstruir um movimento, o seu movimento discretamente, sem parecer nem mesmo existir. Aí vocês não podem esquecer aquela famosa declaração do Lula de que, aspas, no Foro de São Paulo, nós discutíamos as coisas sem que as pessoas pudessem perceber do que estávamos falando. Quanto ao Jean-François Revel, você vê aqui, no ano 2000, ele publicou o livro La Grande Parada, que foi, aliás, foi publicado no Brasil, com o título La Grande Parada, título que em português não ficou muito exato, porque parada em português, em francês quer dizer ao mesmo tempo parada, quer dizer uma marcha comemorativa de 7 de setembro, e quer dizer exibição, exibicionismo também, né? Faire parada de, quer dizer você exibir certa coisa. Em francês tem esse duplo sentido que no título brasileiro se perdeu. E nesse livro, ele discutiu o seguinte problema: como é possível que, após a queda do Estado Soviético, em 1900, já completava uma década então, o movimento comunista, em vez de diminuir, tinha crescido? Isso no ano de 2000 ele já tinha percebido isso e já descrevia todos os sintomas desse fenômeno, que a muitos parecia esquisito, a outros parecia até inacreditável, ao ponto de que não podiam percebê-lo. Mas para mim sempre pareceu a coisa mais natural do mundo. Vou continuar aqui. Como conceito descritivo, deveria ser óbvio à primeira vista que um termo que se aplicava indiferentemente ao senhor Fidel Castro e Donald Trump, ou no Brasil, ao ex-presidente Lula e ao deputado direitista Jair Bolsonaro, só pudera ser um amálgama de aparências fortuitas, sem nenhum poder de preensão sobre a realidade substantiva. De fato, um outro autor, que na mesma revista escreveu sobre populismo, cujo nome é um deputado inglês, esqueci o nome, Daniel Hannan. Daniel Hannan. Ele diz que, nos últimos anos, o populismo se tornou o insulto favorito na Europa. Você quer esculhambar um sujeito e chama ele de populista. Então você vê que este termo já teve várias utilidades, todas elas de tipo oportunista e mais ou menos publicitário, né? Mas em nenhum momento ele revelou que fosse um conceito descritivo apropriado para descrever o que quer que fosse. Quando lembro que o referido termo foi posto em circulação por um marxista, confesso, Jorge Castanheda, começa a me parecer espantoso que ninguém se perguntasse, na época ou mesmo depois, se não se tratava de um mero ardil para tirar proveito da ilusão triunfalista de uns em benefício da malícia sorrateira de outros. No começo dos anos 90, estava todo mundo celebrando a queda da União Soviética e até teorizando a coisa e generalizando para uma interpretação geral da história, como no livro do Francis Fukuyama, que na verdade é anterior a isso, em que havíamos chegado ao fim da história e que a democracia de tipo ocidental havia se afirmado como regime definitivo, não haveria mais mudanças. Não, seria ou a democracia ocidental ou nada. Então é isso que eu quero dizer com triunfalismo, né? Você vê que esse triunfalismo, ele evidentemente apareceu aqui nos Estados Unidos, entre liberais e conservadores, liberais no sentido brasileiro, no sentido, não no sentido americano. E no Brasil ele se impregnou muito mais do que aqui. Quer dizer, ao ponto de que no Brasil, até hoje, quer dizer, decorridos 25 anos da fundação do Foro de São Paulo, e uma década e meia depois da conquista de 12 países pelos componentes do foro, ainda tem gente persuadida de que o comunismo não existe mais. Então você vê o poder de impregnação de um chavão, é um dos fenômenos mais impressionantes. Pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o assunto ouvem aquela expressão e aquilo se impregna na sua mente de uma vez para sempre, com uma força de persuasão superior a qualquer amontoado de provas e documentos e fatos que você possa arrumar. Oi. Sim, aproximado, eles podem participar da minha tosse, espirros, etc., com mais dramaticidade, né? Nem a ilusão, nem a malícia, no entanto, surgiram de improviso, de repente, em resposta à súbita e imprevista derrocada do Estado Soviético. Ambas tinham uma longa pré-história, sem a qual a própria aceitação repentina e simultânea do termo populismo entre amigos e inimigos do movimento comunista internacional se tornaria incompreensível. Ou seja, você já tinha toda uma atmosfera cultural preparada, tá certo? Para que o termo comunismo desaparecesse do mapa, sendo substituído por populismo, igualmente entre pró-comunistas e anticomunistas. Quer dizer, uma espécie de acordo tácito de que, assim, eu engano você e você se deixa enganar, né? A ilusão remontava, por ironia, à doutrina dita realista da política internacional, apresentada pela primeira vez por Hans J. Morgenthau em 1948. Em oposição à tendência que ele denominava idealista, a qual enfatizava a importância dos ideais e ideologias nas decisões dos agentes políticos, Morgenthau ensinava que o fator decisivo na política internacional, portanto, no curso da história mundial, eram os interesses objetivos dos Estados nacionais. Ou seja, entre os agentes políticos, os mais eficientes, mais marcantes, são os estadistas, os chefes de governo. E ele dizia que as ações desses indivíduos têm de ser interpretadas não em termos dos seus ideais, das suas crenças, etc., mas do interesse nacional objetivo. Isso não é totalmente errado e nós vamos ver daqui a pouco as limitações desse conceito. O Morgenthau salientava o seguinte, que a condensação das ações políticas na forma dos Estados nacionais e dos seus agentes, portanto, os estadistas, era um fenômeno histórico, uma produção da história, e que, portanto, não era uma coisa que ia durar para sempre, e que um dia isso ia acabar. Parênteses, prevendo já com isso o advento do globalismo. Prevendo e desejando, no fim das contas. Mas que na presente fase da história, expressão dele, as ações dos estadistas tinham de ser interpretadas em função dos interesses nacionais objetivos e não das suas ideias ou convicções. Você pode exemplificar isso aí, por exemplo, você vê que no tempo da Revolução Russa de 1917 e durante a Primeira Guerra Mundial, a doutrina comunista oficial era que os movimentos nacionalistas eram todos de ordem reacionária, que trabalhavam para os interesses das grandes burguesias nacionais e que, portanto, eram inimigos, por natureza, da Revolução Socialista. Isso era a doutrina oficial na época. Quando chega na Segunda Guerra, o Stalin adota esquece por instantes a verborreia tradicional marxista e adota um discurso nacionalista da Grande Mãe Rússia, a Grande Guerra Patriótica, etc., apelando a todo um sentimento nacionalista que parecia enterrado fazia décadas, mas que entre o povo ainda estava muito vivo. Então, isso aí, por exemplo, confirma o que estava dizendo, confirma a teoria do Morgenthau. Quer dizer, isso realmente acontece. Essa doutrina obteve tanto sucesso que durante a segunda década vermelha, ou segunda cicatriz vermelha, chamavam de Red Scar, que aconteceu nos anos 30 com as discussões em torno da penetração comunista no governo americano, que depois se repete, o que ele chama segunda cicatriz vermelha, Second Red Scar, entre 1950 e 1956, com as comissões de inquérito que apareceram na Câmara dos Deputados e no Senado, esta última chefiada pelo famoso senador Joseph McCarthy. Que durante toda a segunda década vermelha, as investigações sobre a penetração comunista na política americana se concentraram em identificar possíveis agentes soviéticos, desprezando como idealistas inofensivos os meros comunistas ideológicos. Isso é um critério, assim, parecia tão óbvio a eles que ninguém chegou a discutir isso aí. Que se você tinha um suspeito, tudo o que interessava é saber o seguinte: se ele trabalha para a União Soviética ou se ele é apenas um sujeito que tem ideias. Se é apenas isso, então mandamos ele para casa, ele é inofensivo, não tem problema. Então era importante saber duas coisas. Primeiro, se ele pertencia oficialmente ao Partido Comunista. E segundo, se ele trabalhava para a KGB, o Serviço Secreto Militar Soviético. Se não fosse nenhuma coisa nem outra, podia ir para casa. Temerosos de instaurar nos Estados Unidos uma polícia do pensamento similar à que existia na ditadura soviética que combatiam, nesse ponto, o senador Joseph McCarthy e seus mais ferozes detratores estavam de pleno acordo. Não se tratava de perseguir uma corrente ideológica, mas somente de defender o país contra a intromissão de uma potência estrangeira hostil. Você vê que aí está subentendida, quer dizer, a influência da doutrina Morgenthau. Quer dizer, se os agentes principais são os Estados nacionais e os estadistas que as representam, então é claro que as ideologias não têm nenhuma função autônoma nessa aqui. Elas são usadas pelos estadistas, sim, em função dos interesses nacionais que eles estão defendendo. Portanto, o que interessava era saber se havia, vamos dizer, na intromissão comunista, uma ação do governo soviético. Por ironia, mas não por coincidência, eram puros comunistas ideológicos, alguns até mal vistos pelo establishment soviético, que naquela mesma época preparavam nas universidades americanas a revolução cultural, que dos anos 60 em diante faria da esquerda a força política hegemônica nos Estados Unidos e demonizaria o macartismo como se fosse uma polícia do pensamento mil vezes mais feroz do que a soviética, selando a vitória completa da propaganda sobre o senso das proporções. Quer dizer, nessa época já tinham vindo para os Estados Unidos Max Horkheimer, Theodor Adorno, a escola de Frankfurt inteira, tá certo? E estavam, vamos dizer, com o seu famoso livro A Personalidade Autoritária, né, vendendo para a molecada a teoria de que a sociedade americana era igualzinha à sociedade fascista, né? É curioso que eles tinham fugido de uma sociedade nazista, tá certo? Onde se arriscava a ser mortos, não só por serem pró-comunistas, mas por serem quase todos eles judeus, e se instalaram nos Estados Unidos com toda a liberdade, com excelentes cargos, protegidos pelo governo, e achavam que era exatamente a mesma coisa. Quer dizer, esse é um caso, vamos dizer, de paralaxe cognitivo em enésimo grau, porque eu não acredito que eles estivessem, vamos dizer, conscientemente mentindo. Não, eles realmente, né, aquilo que eles concluíam de análises estatísticas, etc., eles pareciam tão real quanto a experiência pessoal viva deles próprios. Não é isso? Então, eles estavam vivendo a diferença entre uma sociedade democrática e uma sociedade nazi-fascista, e ao mesmo tempo em que, na teoria, negavam essa diferença por completo. O livro Personalidade Autoritária, que é uma obra coletiva feita por vários membros dessa escola, se destinava a demonstrar que a mentalidade da família média americana é 100% fascista e que, portanto, os Estados Unidos estavam indo rapidamente na direção do fascismo. Foi esse longo trabalho da escola de Frankfurt que tornou possível, mais tarde, vários movimentos, o sucesso de vários movimentos, como, por exemplo, o movimento pelo desarmamento. Você não pode esquecer que todos os movimentos pelo desarmamento nuclear só aconteceram no Ocidente. Ninguém pediu desarmamento da Rússia jamais. Na União Soviética não teve nenhum movimento. Então era um desarmamento unilateral. Incentivado, claro, e dirigido pelo governo soviético. Ora, se não fosse esse trabalho, longo trabalho da Escola de Frankfurt dentro das universidades americanas, o caráter puramente soviético e ardiloso desse movimento pela paz teria se tornado evidente para todo mundo. Por que é que não foi? Porque a intelectualidade, os estudantes, etc., já estavam com a mentalidade preparada para entender que assim, nós estamos numa sociedade fascista, tá certo? Portanto, uma sociedade belicosa, tá certo? E temos a obrigação de desarmar esses falcões que querem soltar bomba atômica para todo lado e explodir o mundo. Ou seja, houve um longo trabalho cultural que tornou verossímil, tornou aceitável para as gerações seguintes os slogans da campanha desarmamentista. Do mesmo modo, a campanha contra a guerra do Vietnã. Digo, houve alguma campanha contra a guerra na Rússia, na China? Né? Nada, absolutamente nada. Quer dizer, a população apoiava 100%, ao passo que nos Estados Unidos foi um boicote geral. Isso, então, vocês não podem esquecer que vão andando num movimento culminante, que foi a famosa ofensiva do Tet, né, onde apareceu na televisão aquela cena dos funcionários da embaixada fugindo pelo teto, tomando helicóptero, etc., etc. Isso foi apresentado a toda a nação americana, sobretudo pelo Walter Cronkite na televisão, que era o comentarista mais famoso, como se fosse, vamos dizer, a derrota total das forças americanas, né, ali em Saigon. Quando, na verdade, hoje nós sabemos que nenhum único soldado Vietcong entrou na embaixada, morreram todos na porta. Ou seja, a batalha estava ganha e, claro, que eles retiraram os funcionários civis, porque isso é a obrigação número um deles, pouco importa quem vai ganhar ou vai perder, você vai ter que retirar os funcionários de qualquer jeito. Mas a ideia era de que o exército, o Vietcong, tinha tomado a cidade e tomado a embaixada. Isso foi apresentado assim. E o presidente Lyndon Johnson viu aquilo e falou: pô, Cronkite me tirou a reeleição aí. E imediatamente então inicia as gestões de paz, que acabaram concedendo ao Vietcong tudo o que ele queria. E até hoje as pessoas acreditam que houve uma derrota militar das forças americanas, quando não houve nada. Quer dizer, o exército Vietcong, depois dessa ofensiva, ele estava totalmente destruído, ele não existia mais, simplesmente. E na embaixada não entrou nenhum, todos que tentaram morreram na porta. Então, na verdade, foi uma vitória militar americana, mas foi uma vitória publicitária do Vietcong, graças a tipos como Walter Cronkite e outros. Ou seja, você já tinha na atmosfera cultural toda uma preparação para isso. As pessoas estavam prontas para aceitar, vamos dizer, a verossimilhança dessas versões. E isso tinha começado já na década de 40. Enquanto estava lá o Morgenthau ensinando que só as ações dos estados e dos estadistas que o representam contam, estava lá o pessoal da Escola de Frankfurt, que não tinha nenhuma conexão com o serviço secreto nem com o governo soviético, ao contrário, eram mal vistos pelo governo soviético como dissidentes, como revisionistas, como eles chamavam, porque escapavam da ortodoxia marxista e floreavam e modificavam a coisa. Então, estes camaradas, com uma ação puramente cultural, estavam já preparando a atmosfera onde as ações do serviço secreto soviético, ações chamadas medidas ativas, que não tem nada a ver com espionagem, penetração efetiva na sociedade inimiga, obtinham uma eficácia, um poder de penetração infinitamente maior do que tinham tido na década de 30. Porque durante toda a década de 30, por exemplo, o Partido Comunista sempre teve um eleitorado mínimo nos Estados Unidos. Sempre foi um fracasso eleitoral. E quando chega na década de 60, as teses propagandeadas pelo governo soviético a respeito da guerra do Vietnã, armamento atômico, etc., foram aceitas por praticamente toda a população americana como se não fosse nada. E o pessoal nem sabia que aquilo vinha da União Soviética. Por quê? Porque no local já havia toda a preparação cultural para isto. Então você vê, olha, quem fez isso não foi o Serviço Secreto Soviético, foi esse pessoal nas universidades, tá certo? Sem conexão orgânica nenhuma, não eram sequer membros do Partido Comunista, né? Então, bom, então é claro que existe aí algum outro fator que a doutrina Morgenthau não estava apreendendo. Um aspecto essencial da realidade política havia escapado, portanto, ao realismo de Morgenthau. Desde logo, o comunismo, como um movimento político organizado em escala mundial, antecedera de 6 décadas a instauração do regime bolchevista na Rússia. São 6 décadas, meu Deus do céu, não é? Ou seja, esse movimento já existia em escala mundial. Era, àquela altura, antes da Revolução de 17, já era o maior movimento político do mundo. E daí veio a Revolução Bolchevista na Rússia. É claro que a Rússia imediatamente assume um papel central no movimento comunista, certo? Mas não se pode dizer que o movimento comunista dependesse da Rússia, ele já existia antes dela, e aliás ele fez a Revolução Russa. Antecederam 6 décadas a instauração do regime bolchevista na Rússia, que sem o apoio dele não teria sobrevivido aos desafios dos seus primeiros anos. Você não pode esquecer que, quando veio a Revolução Russa, veio em seguida a Guerra Civil, metade da Rússia estava contra, tinha exércitos formidáveis e havia algumas forças estrangeiras também, sobretudo inglesas, ajudando os chamados russos brancos. Não eram muitos soldados estrangeiros, mas tinham uma certa quantidade, né? E sem o apoio internacional, que recebeu não só do movimento comunista, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, etc., mas até de bilionários americanos. A gente pode dizer que, sob certo aspecto, a Revolução Russa foi um empreendimento americano, sem o dinheiro americano, que ele não teria acontecido jamais. Mas, ou seja, sem este apoio que recebeu do movimento comunista por toda parte, o regime soviético não teria durado uma semana. Então, do ponto de vista do Morgenthau, o movimento comunista não era senão um braço, um pseudópodo, por assim dizer, do governo soviético. Mas isso implicava esquecer, primeiro, que o movimento comunista antecedera a União Soviética, de 60 anos. Ele tornara possível e realizara a Revolução Soviética. E, além disso, não foi a União Soviética que o coordenou desde o início, a partir da Revolução. Ao contrário, o movimento comunista tinha uma autonomia. Ele era, vamos dizer, o sustentáculo da Revolução Soviética, e não ao contrário. Foi só a partir de Stalin, quando Stalin lança o Comintern, já o Comintern acho que foi de 1922 ou 1920, não, não. E evidentemente o Comintern, depois de ser lançado, ele não adquire sua plena força imediatamente, ele ainda leva uma década para se organizar. Então nós podemos dizer que o movimento comunista internacional, ele se torna um braço da União Soviética a partir de 1930. Mas antes ele era outra coisa. Ele era uma força autônoma por si mesmo, capaz de fazer uma revolução na União Soviética e sustentá-la com apoio mundial. Em segundo lugar, no momento mesmo em que a doutrina Morgenthau se espalhava entre os acadêmicos e os analistas políticos, os intelectuais da escola de Frankfurt, transplantados aos Estados Unidos, estavam demonstrando na prática as imensas possibilidades de um movimento comunista mais flexível doutrinariamente, separado de toda a ortodoxia soviética, e menos dependendo do comando soviético, mas nem por isso menos solidário com a estratégia anti-americana da União Soviética. Então, enquanto a ação comunista nos Estados Unidos consistia exatamente naquilo que o Morgenthau a imaginava, ou seja, um pseudópodo da União Soviética, não teve a menor eficiência. Foi só quando o pessoal da Escola de Frankfurt, nas universidades, criou um outro movimento comunista informal, não ligado à ortodoxia soviética, totalmente independente da União Soviética, que o ambiente se tornou propício a uma ação soviética muito mais eficiente mais tarde. Então, isso quer dizer, esses comunistas informais conseguiram aquilo que os agentes soviéticos não tinham conseguido. Conseguiram popularizar as teses comunistas que se impregnaram na cultura americana de tal maneira que mais tarde permitiu a ascensão de tipos como Bill Clinton, Barack Obama, tá certo? Nas condições mais inverossímeis possíveis. Tá certo? E consolidaram toda esta mentalidade politicamente correta, que é a invenção da Escola de Frankfurt, como sendo, vamos dizer, a moral dominante nos Estados Unidos. Quer dizer, é um sucesso espetacular e, sobretudo, não foi obtido pelos agentes soviéticos, e sim pelo pessoal da Escola de Frankfurt. Claro que os agentes soviéticos tiraram proveito disso, e tiraram muito proveito, mas eles por si não conseguiram fazer. Foram intelectuais independentes que fizeram isso. Aqueles que criaram a New Left. E o principal orgulho da New Left era não ser dependente da União Soviética. Em muitos casos, se até hostil ao governo soviético, e se apresentava, como dizer, como uma alternativa, quer dizer, um comunismo mais democrático, mais humano, mais intelectualizado, sobretudo, mais sofisticado, né? Em terceiro lugar, mas disso Morgenthau não podia saber na época, o crescimento mundial do movimento comunista e pró-comunista na década que seguiu à queda do Estado Soviético, fenômeno que Jean-François Revel já descrevia em detalhes no ano 2000, 6 anos antes de Castaneda anunciar sua teoria do populismo, trouxe a prova cabal de que, Se, sob certos aspectos, esse movimento constituir um instrumento da política exterior soviética, ele não se reduzia a isso de maneira alguma, mas conservava um tremendo poder de iniciativa autônoma e auto-organização. Qual o ponto cego da teoria Morgenthau? Aí tem, isso tem vários aspectos. Por que que o Morgenthau, que era um homem tão esperto, tão inteligente, e que se considerava um realista em oposição aos idealistas, não viu essa coisa óbvia? Falou, olha, existe a União Soviética, existem os agentes soviéticos, mas existe um outro treco que é o Movimento Comunista Internacional, que já existia antes e que é capaz de desenvolvimentos totalmente independentes e alheios às ordens que vêm de Moscou. Como é que ele não percebeu isso aí? Na ânsia de opor-se à visão idealista, ela só enxergava dois fatores em ação no tabuleiro político. De um lado, ideias e ideologias. De outro, o interesse material e o poder maciço dos Estados. Veja, de um lado você tem as ideias, que é uma coisa totalmente abstrata, um fator puramente espiritual, por assim dizer, imaterial, e do outro lado o fator material, bruto, quer dizer, os exércitos, a força armada, quer dizer, o poder nacional dos estados, né? No meio não havia nada. Ao enfatizar este último aspecto, quer dizer, o poder material, em detrimento do primeiro, isto é, das ideias, ela se dispensava de perguntar se não haveria um terceiro fator mais decisivo que ambos. Ó, acontece que esse fator existe. Hã? Esse fator chama-se o movimento comunista. Você vê aqui, se você lê os livros de Dostoiévski, você vê que esse movimento, antes sequer dele ter alguma unidade ideológica, ou seja, na época, digamos, 1860, por aí, quando se misturava ideias comunistas com anarquistas, com projetos messiânicos, tudo estava misturado na cabeça dos russos, esse movimento já tinha consciência da sua unidade. E todas as pessoas que participavam dele tinham um certo senso de solidariedade, fraternidade, por assim dizer. E como se chamava isso? O próprio Dostoiévski disse, chamava-se o movimento. Não era um movimento comunista, não era um movimento anarquista, era o movimento. Eu acho que Dostoiévski pegou bem o espírito da coisa. Mais tarde nós vamos ver, quer dizer, a importância desse conceito do movimento, sem qualquer definição a mais, né? Sem qualquer detalhamento a mais. Aí eu vou ter que lembrar a vocês uma série de três artigos que eu publiquei entre dezembro de 2003 e janeiro de 2004 no Jornal da Tarde, sobre o tema do marxismo como cultura. Então, por um lado você tem uma unidade doutrinal, ideal, que é a doutrina marxista. Estar expressado, mas é formalmente, nos manuais de marxismo-leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, especialmente aquele escrito pelo famoso Otto Kuzinen, que era, vamos dizer, o doutrinário oficial do regime soviético na era de Stalin, né? Eu praticamente decorei esta porcaria quando eu tinha 18 para 19 anos, né? E, por outro lado, você tinha a organização material dos estados, que não tinha absolutamente nada a ver com a teoria marxista. Por exemplo, a estrutura de um exército, bom, era a mesma, não, na União Soviética, nos Estados Unidos, na Alemanha, era, vamos dizer, as cadeias de comando eram as mesmas, né? Os tipos de armas eram os mesmos, o treinamento era mais ou menos o mesmo. Qual é a diferença, vamos dizer, entre o treinamento de um soldado marxista e de um soldado nazista? Tem diferença alguma, eles recebiam o mesmo tratamento. Então, toda essa estrutura de poder material era, para o Morgenthau, um fator decisivo. E as ideias não importavam, mas quaisquer que sejam as ideias, na hora H, o que interessa será defender o poder material dos estados, e os estadistas agirão realisticamente em função desse interesse, em vez de nublar e melar tudo com as suas ideologias. Em parte, ele tinha razão, isso de fato aconteceu várias vezes. Mas, preste atenção, de um lado você tem as ideias, do outro lado você tem o fato material, e no meio você não tem nada. Se você perguntar o que que conecta uma coisa com a outra, né? Daí eu me lembrei Peraí, deixa eu pegar um outro livro aqui. Esse. Eu me lembrei de uma coisa que eu tinha lido no livro do Joseph Conrad, Under Western Eyes, Entre os Olhos do Ocidente, que é um romance, vamos dizer, dos revolucionários russos, anterior, numa época anterior ao comunismo. Uma época que estava tudo misturado, anarquismo, comunismo, messianismo, etc, etc. Ei, agora perdi aqui a parte, raios. Eita. É? Karma. Espera aí, vou achar aqui, porque é um negócio maravilhoso. Onde foi parar? Aqui não está. Não é essa página, não é essa página. Essa está marcando o pedaço que eu estava lendo agora mesmo, mas esta coisa é. Tá, achei. Tá, Kajila. Então aqui o narrador, que é o próprio Conrad, evidentemente, é um alter ego do próprio Conrad, que se apresenta como um inocente professor de línguas, vivendo em Genebra, Suíça. Está cheio de exilado russo, no tempo do tsarismo. Hein? Conhece lá uma senhora e sua filha, que são a mãe e a irmã de um terrorista russo que já tinha morrido nessa altura e elas não sabiam que tinha morrido. Em uma das conversas que ele tem com a moça, que é uma pessoa muito sensível, muito inteligente, ele, depois de ter confessado que ele não entende absolutamente nada da mentalidade russa, dizendo, ele não entende nem a violência dos russos e nem as suas absurdas pretensões de santidade. Ele pergunta à mocinha, ideias antagonísticas, será que podem ser reconciliadas mais facilmente? Podem ser cimentadas com sangue e violência numa espécie de concórdia? Ou seja, as ideias em si são antagonísticas, são incompatíveis umas com as outras, mas por meio de uma ação violenta e do sangue, elas podem formar uma espécie de unidade. Evidentemente, é uma unidade que não se dá no plano das ideias, mas em algum outro plano de realidade. Né? Ele diz, para mim isso é inconcebível, mas era exatamente o que estava acontecendo na Rússia. Quando você vê que no dia seguinte da Revolução, os revolucionários começam a se matar uns aos outros, você vê que a violência e o sangue da Revolução foram o fator que cimentou essas ideias antagonísticas numa aparente unidade. E ele diz, né, ele é um inglês, um cara assim, imbuído da mentalidade racional, científica, experimentalista, etc, etc. Ele diz, não, isso para mim é inconcebível. Né? Daí ela responde, tudo é inconcebível. O mundo todo é inconcebível à estrita lógica das ideias. E, no entanto, o mundo existe para os nossos sentidos e nós existimos nele. Deve haver uma necessidade superior às nossas concepções. Nós, russos, encontraremos uma forma melhor de liberdade nacional do que um conflito artificial de partidos, o qual é errado porque é um conflito e é desprezível porque é artificial. Vai caber aos russos encontrar uma coisa melhor. Então você vê, você tem um confronto de culturas. Para a cultura russa, você pegar um monte de ideias antagônicas e cimentá-las numa unidade, na unidade de uma ação sangrenta, É uma coisa inteiramente natural, mas para o inglês isso é totalmente inconcebível, porque é uma contradição lógica. Então ela diz: se nós seguimos a pura lógica das ideias, tudo se torna inconcebível. E, no entanto, o mundo físico, o mundo dos sentidos, existe. Só que ele nos impõe coisas que não cabem na nossa lógica. A que isso nos remete? Nos remete ao curso que eu estava dando, ao tema anterior do curso, né? Você vê aqui, para o Kant, só existem duas coisas. Existe a ordem da razão, que é tudo que nós conhecemos, e existe, do outro lado, um mundo material incognoscível, do qual nós só conhecemos as aparências fenomênicas, mas nós não sabemos o que existe por trás deles, a coisa em si. Então, vamos dizer, existe uma materialidade absurda, por um lado, né? Inapreensível, incognoscível, e por outro lado existe a ordem da razão. Não tem mais nada no meio, né? Então, esta ideia ela penetrou profundamente no meio anglo-saxônico, sobretudo através da sua versão positivista. Quer dizer, tudo aquilo que não é experiência matematizável, portanto, que não é pura materialidade, mas é a materialidade matematizada, portanto submetida aos cânones da razão, né? Tudo o que não é isso é remetido ao campo do irracional e do incognoscível. Então é mais ou menos como se o Kant dissesse: a razão só se conhece a si mesma. Do mundo exterior ela só conhece o que ela projetou nele. E o que que tem por trás disso? O que que é o mundo material por trás disso? Jamais saberemos. Então, nessa perspectiva, foi perdida completamente a concepção antiga, que era a de Aristóteles, informalmente a de Platão e também a de todo o escolástico, da razão como um processo natural que emana do próprio mundo dos sentidos. Veja que para Aristóteles, veja onde é que ele chega, começa no populismo, vai ter que voltar lá para Platão. Senão você não entende nada no mundo. Para Aristóteles, os entes materiais, eles se apresentam a você com uma forma. Quer dizer, a forma não é indiferente àquilo que eles são. Aqui tem uma panela e ali tem um gato. Como é que você sabe que eles não são a mesma coisa? É porque eles têm uma forma diferente. Forma não quer dizer só a aparência física, quer dizer, a sua estrutura interna é diferente, portanto, o seu modo de funcionamento. Você pode dizer que o que Aristóteles chama de forma é como se fosse o algoritmo da coisa, né? Hoje que nós temos a ciência da topologia, por exemplo, nós somos até capazes de equacionar isso matematicamente, né? Fazer a fórmula da panela, a fórmula do gato. Um momentinho, pausa para o café. Então, água? Não, acho que ainda tem um. Tem um pouquinho aqui, mas não estou precisando, não. Esse copo aqui tá ali. Tem água e tem café. Quer dizer, para Aristóteles, essa fórmula representa a essência, isso é, aquilo que aquela substância é, aquilo que aquele ente é. Não é isso? A forma do gato é o que o gato é, e por isso mesmo ele é diferente de uma panela, que tem a forma do que a panela é. Esse quid, né? Essa essência está dada na forma, e essa forma é acessível aos sentidos. Nós a apreendemos e dali nós obtemos, por um processo de abstração, vamos dizer, a definição da essência do que aquela coisa é. E, em cima desta definição, entra o trabalho próprio da razão, que não consiste senão em tirar consequências daquilo que já está dado na própria definição, ou seja, na própria essência. Quer dizer que o trabalho da razão é muito próximo do trabalho dos sentidos. Ela não passa de um refinamento dos sentidos. Não é isso? Baseado naquilo que já está dado na definição e que está evidente na forma. Estão compreendendo? Isso quer dizer, a razão não é uma função totalmente estranha aos sentidos, mas é algo que provém dos próprios sentidos, por um processo que chama abstração. O que é abstração? Separação. Não é isso? Então, se a razão fosse totalmente heterogênea em relação aos sentidos, não seria possível o processo da abstração. Porque da onde você vai abstrair os conceitos? Do próprio material sensível. Tá certo? Então, a famosa regra, que aliás, não são palavras textuais de Aristóteles, eu estou falando dos escolares, como é que traduz o que ele está dizendo? Nada está na inteligência que primeiro não esteja nos sentidos. Então, não existem duas funções heterogêneas, aqui o sentido e ali a razão. Mas, quando o Kant diz, pelo sentido nós só aprendemos aparências fenomênicas e não temos ideia do que as coisas efetivamente são, ou seja, isso é exatamente o contrário do que Aristóteles está dizendo. Ele está dizendo que a primeira coisa que nós apreendemos nos objetos dos sentidos é o que eles são. A essência está dada aonde? Não é um negócio misterioso, está dada na forma. Quer dizer, eu vejo um gato, ele tem a forma de gato, eu sei que é um gato. Tá certo? O Kant diz ao contrário, eu só pego uma aparência fenomênica de gato, mas eu não sei qual é a essência dele, não sei o que que ele é. Não é isso? Então, claro que por esta hipótese, a forma dos objetos se torna absolutamente incompreensível e gratuita. Quer dizer, isto aqui tem a aparência de um gato, mas pode ser um elefante. No mundo da coisa em si, talvez seja um elefante. E eu mesmo talvez seja um elefante. Não é isso? Quer dizer, é uma premissa absolutamente gratuita a do Kant, de que os fenômenos não traduzem a essência. Eu digo, mas então, por que que eles existem? Da onde eles surgem? É uma coisa de uma gratuidade total. Acontece que esta ideia de Jirico, do Kant, se impregnou em toda a cultura ocidental, e especialmente no mundo anglo-saxônico. Certo? Portanto, a razão passa a ser um processo autônomo, né? E o mundo dos sentidos é um enigma. Só podemos conhecer dele aquilo que a razão, própria razão projetou nele. Daí que o Kant conclui que a ciência se coloca perante o mundo da natureza, o mundo material, não como um observador que espera para ver o que que a natureza diz, mas como um juiz ou um policial que interroga essa natureza e a obriga a responder às perguntas que ele quer. Portanto, você só sabe da natureza aquilo que você projetou nela. Eu só obtenho a resposta às perguntas que eu mesmo fiz. A natureza por si não me diz nada. Então, daí a famosa regra do Kant, de que o método cria o objeto. Ou seja, o método é a estrutura interna de uma ciência, a racionalidade intrínseca dessa ciência. Ela então se projeta sobre a natureza, que em si mesma é incognoscível, e ela constitui livremente o seu objeto. Quer dizer, claro, aproveitando dados que recebeu de fora. Mas, enfatiza o Kant, esses dados dos sentidos são sempre caóticos. A forma deles é dada pela nossa razão. Né? Que é uma coisa que nós não precisamos discutir agora, mas que é outra estupidez assim, monumental. Então, o que que está fazendo o Morgenthau aqui? Pegando a metodologia da sua ciência, qual é a ciência de relações internacionais? Do ponto de vista das relações internacionais, a regra do Morgenthau é perfeitamente válida. Porque as relações internacionais, tudo o quê? As relações entre os Estados. E qual é o fenômeno decisivo nas relações entre os Estados? Os interesses nacionais representados pelos respectivos estadistas. Mas o que é isso? Isto é a autodefinição da ciência das relações internacionais. Então, a definição desta ciência, a autodefinição desta ciência, define, por sua vez, o seu objeto. É? Se existem outros aspectos que estão fora da alçada desta ciência, dane-se. Você vê o desastre que foi, vamos dizer, a ruptura do idealismo alemão com a filosofia antiga de Aristóteles. Ele perdeu a continuidade do mundo dos sentidos para o mundo da razão. E ele se torna, então, heterogêneos e incomunicáveis. Ora, é evidente que, por exemplo, o estudo das culturas não faz parte da ciência das relações internacionais. Esse é o problema para antropólogos, sociólogos. historiador das ideias, o que você queira, não é da nossa conta. Então, a ciência das relações internacionais constitui o seu objeto e ele passa a ser o que ela decidiu que é. Outros fatores que estejam presentes não são da conta desta ciência. O que é isso aqui? É uma herança kantiana maldita. E isto impediu o Morgenthau de perceber que, além das ideias que ele achava irrelevantes e da força material, do interesse material dos Estados, poderia haver um terceiro fator mais poderoso do que ambos, um terceiro fator que os criava e definia, né? Que era justamente o quê? O movimento comunista como cultura. Ora, se o movimento comunista consistisse apenas de ideias e ideologias, então seria a coisa mais fácil você, discutindo ideias e ideologias, convencer um sujeito a deixar de ser comunista na hora que você provasse que essas ideias são autocontraditórias ou absurdas, etc, etc. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, muito mais do que uma crença, né, a condição de comunista, ou pró-comunista, ou socialista, etc, etc, é uma condição existencial que o sujeito reveste, é uma estrutura de personalidade, né, do que ele não pode desvestir como ele, não pode se livrar como quem se livra de uma ideia. Não é isso? Mas isso quer dizer, para ele abandonar aquela ideia, ele precisa abandonar ele mesmo. Então, eu aí me reportaria a esses artigos que eu escrevi em 2003 e 2004, que até hoje parece estar difícil da pessoa entender. Eu pus aqui, investigando durante décadas a natureza do marxismo, acabei concluindo que ele não é só uma teoria, uma ideologia ou um movimento político, ou seja, dois fatores do Morgenthau. É uma cultura no sentido antropológico. Um universo inteiro de crenças, símbolos, valores, instituições, poderes formais e informais, regras de conduta, padrões de discurso, hábitos conscientes e inconscientes, etc. Até modos de dizer, modos de olhar, caretas que as pessoas fazem, meu Deus, toda uma comunicação não verbal. Ou seja, é uma coisa que tem uma força de penetração enorme dentro das consciências, né? Então, mesmo que o sujeito. Por exemplo, se você pegar um sujeito que é muçulmano e você o convence a abandonar o Islã, ele abandona, ele vira cristão, vai na igreja. 30 anos depois, ele ainda manterá vários dos hábitos materiais pequenos que são transmitidos junto com a religião islâmica. Por exemplo, você tem que entrar com o pé direito nas casas. Isto é, no Islã é uma regra formal, faz parte do adab. Adab é o quê? Regras de conduta do profeta. Né? Se você vai vestir uma roupa, você tem que vestir primeiro o lado direito, calçar um sapato, primeiro o sapato direito. Quando você faz cocô, não basta você usar o papel higiênico, você tem que lavar o seu distinto bumbum. Isto é regra no Islã. Ou seja, o ex-muçulmano, passado 30 anos, ele cumpre essas coisas. Né? Que faz parte do quê? Da cultura islâmica. Não da doutrina formal. O Islã tem essa coisa, essa característica, que ele tem a doutrina formal, que está tirada do Corão, e tem as regras de cultura que estão registradas nos hadiths, que são os ditos e feitos do profeta. Existem 40 mil hadiths. Ou seja, quanto tempo leva para o nego assimilar o Islã? Ele aprende os cinco pilares, as cinco regras fundamentais, lê um pouco do Corão, pronto, está lá. Ele adere. Mas para ele se impregnar da cultura islâmica, ou seja, virar um muçulmano de verdade, eles calculam em 28 anos, porque foi o tempo que Maomé levou para receber a revelação inteira. Então, durante esses 28 anos, você vai aprender a se vestir como Maomé, comer como Maomé, para você ter que pegar a comida com a mão direita e três dedos. Você verá uma multidão de. Você não pode pegar com a mão esquerda, nem com quatro dedos, nem com a mão inteira. Você verá uma multidão de ex-muçulmanos fazendo isso 30 anos depois de ter largado o Islã. Ou seja, é mais fácil você abandonar uma doutrina do que abandonar uma cultura. Você, por argumentos, etc., você pode convencer o sujeito a largar uma teoria. Mas você não pode convencer um índio do Xingu de que ele é um cidadão sueco, né? Nem convencer o sueco de que ele é um japonês. Por mais que ele tente, vai levar muito tempo para ele se adaptar. E quando ele se adaptar, Ele não será um japonês, né? Ele será um ex-sueco que tentou virar japonês. Todos nós sabemos, vamos dizer, que o imigrante, por mais que ele se esforce, ele nunca se integra totalmente na cultura local. Por quê? Essa cultura local não faz parte da sua biografia desde o início. Ela tem uma data de início que é posterior. Então, a primeira fase da sua existência continua presente. O sujeito está aqui, mas ele se lembra da sua infância na Ucrânia, na Itália, na Polônia, no Brasil, no Raio Parta. Então, o processo de assimilação dos indivíduos ao movimento comunista não é um processo de doutrinação, jamais. Eu suprimiria esta palavra 100%. Isto é uma visão superficial, boboca. É um processo de aculturação. Ou seja, você vai conviver com novas pessoas, você vai falar de outras maneiras, você vai gesticular de outras maneiras, você vai se vestir de outras maneiras, você vai ter outros sentimentos. Tudo isso está ligado, né? Então, não é fácil tirar o sujeito dali. Ora, esta cultura já estava presente na Rússia 50 anos antes da Revolução Comunista. Todos os livros de Dostoiévski documentam isso abundantemente. Então, uma doutrina, por absurda que ela seja no seu conteúdo, ela se apresenta como um sistema de ideias que pode ser defendido racionalmente e que tem argumentos, não é isso? Mas uma cultura não. Uma cultura não pode ser sequer toda formulada em palavras. Ela se constitui amplamente de comunicação não verbal. Por exemplo, o tom com que as pessoas falam. Por exemplo, você percebe que entre esse pessoal da esquerda é a coisa mais natural do mundo, quando você se defronta com um adversário, um partidário sei lá, um anticomunista qualquer, você mostrar nojo físico da pessoa. Para eles é natural. Né? Eles podem até falar, não, nós temos que dialogar, etc, etc, mas chega agora, acontece como aconteceu essa semana com o Robert De Niro, encontrou o Schwarzenegger e disse assim, ah, se você vai votar no Trump, não quero nada que saber com você, não falo com você. Então, desprezar o adversário ao ponto do nojo físico é normal nessa cultura. Não há comunicação possível. Ou seja, o debate é considerado, vamos dizer, uma instituição burguesa criada pelo artificialismo dos partidos, a que se refere a senhorita aqui no livro do Conrad. É? Agora, no mundo comunista não tem partido, só tem um. Você pode ter divergências dentro do partido, tá certo? Mas elas são resolvidas por quê? Pela unidade da cultura. É? A unidade da cultura jamais é contestada, o valor da cultura jamais é contestado. Ou seja, e dentro dessa cultura podem se desenvolver inúmeras versões ideológicas diferentes. Você vê aqui, diferentes interpretações do marxismo já existiam antes da Revolução Comunista, e elas aparecem no próprio movimento revolucionário de 17, entre mencheviques e bolcheviques. Né? Depois, mais tarde, aparecem revisionistas, aparecem, depois vem a Quarta Internacional, trotskismo, etc. Tudo isso faz parte do movimento. Ora, um stalinista não reconhece o trotskista como membro da mesma cultura imediatamente e instantaneamente. Ou seja, ele pode até querer fuzilar o trotskista, mas o trotskista não é um tipo estranho para ele. Ele entende o que o trotskista está falando. E pretende discutir com ele racionalmente até tirar essa ideia da cabeça dele. Mas esse diálogo todo, esse confronto, existe dentro da cultura. Agora, se aparece um cara que é, sei lá, católico, tradicionalista ou liberal, tá certo? Esse está fora da cultura. E não há o que compreender no discurso dele. Portanto, o debate não é possível. Não é isso? Então, tudo isso escapou a esta doutrina morgental por causa, vamos dizer, do preconceito kantiano de que a razão, portanto, a autodefinição da ciência, cria o seu próprio objeto, né? De acordo com a sua própria racionalidade interna e sem ter em conta, sem prestar mais mínima atenção na natureza do objeto enquanto tal. Ou seja, aquilo que o Morgenthau chama de realismo é um idealismo kantiano elevado à enésima potência. Ele acreditar que ele fosse realista só porque ele se opunha ao que ele chamava de idealista, que é o quê? As pessoas que levavam as ideias em consideração como fatores decisivos no curso da história, que ele achava que não eram decisivos, né? Então, você vê que com tudo isso eu não cheguei ainda no ponto decisivo que é o populismo. Né? Você vê, eu vou ter que deixar isso para a aula que vem. Na próxima aula, em vez de voltar ao Kant, nós vamos continuar isso aqui, onde eu vou discutir o próprio documento do Jorge Castanheda, que, fazendo uma espécie de adaptação da doutrina Morgenthau, divide a esquerda latino-americana em duas. Existe a esquerda boazinha, que é democrática, moderna, tá certo? Racional, que leva em conta, vamos dizer, a racionalidade superior da economia de mercado, etc, etc, etc. E existe a esquerda malvada, que é populista. Entre os populistas, ele coloca, por exemplo, Fidel Castro. Mas, curiosamente, vai colocar o Lula como protótipo da esquerda moderninha e democrática. Ora, enquanto isso, o Lula estava fundando, né, o Castanheira escreveu isso em 2006. Nessa altura, o Foro de São Paulo tinha 16 anos. Né? Ou seja, o indivíduo que ele mostrava como o protótipo, vamos dizer, da esquerda moderninha, democrática, etc., era o fundador do movimento comunista, da nova fase do movimento comunista latino-americano, em perfeito acordo com Fidel Castro, que o Castaneda considerava, vamos dizer, o protótipo do populismo, populista, ou seja, do comunista antiquado, grosseiro, malvadinho, etc., etc. Gente, ele publicou esse artigo, Castanheira publicou esse artigo, na Foreign Affairs, que é a revista do Council on Foreign Relations, que é o maior think tank dos Estados Unidos. Isso aí, subsidiado por um bando de bilionários. Ou seja, a Foreign Affairs é o centro de discussão da elite americana. E você vê até que ponto esses camaradas podem estar longe da realidade. Mais longe da realidade, mas criando uma espécie de segunda realidade, né, que expressa o quê? Não o que as coisas, não o que está acontecendo realmente, não a realidade das coisas, mas a unidade desse grupo. É um símbolo da unidade desse grupo, um símbolo da unidade da elite globalista americana. Então, o quê? Uma ideologia, evidentemente. Estão entendendo? Muito bem. Nós vamos parar por aqui por hoje. Eu prometo voltar ao Castanheda na próxima aula, mostrando como ela é uma continuação da doutrina Morgenthau, uma adaptação da doutrina Morgenthau. E depois conectando tudo isso com o que nós estávamos falando do idealismo alemão, que aliás vocês já perceberam qual é a conexão. E eu não vou responder perguntas hoje, porque eu ainda estou com essa gripe miserável, né, e eu preciso parar de falar urgentemente, preciso ficar quieto. É a melhor coisa que eu posso fazer em benefício da minha própria saúde. Tá certo? Então, vamos parar por aqui. Hoje não tem pergunta. Até a semana que vem. Muito obrigado.